Não conhecem a promessa que o Senhor Jesus me fez. Mas eu tenho a certeza de que Deus tem um chamado para mim. Tá difícil caminhar, mas eu sei que Deus vai me ajudar. E acaso eu cair, Jesus Cristo vem me levantar. Ele chora quando eu choro, ele sente a minha dor. Mesmo assim eu continuo sendo um adorador. Ele sabe o que eu consigo suportar, o que eu posso alcançar, pois Ele está em mim e além eu vou chegar. Hoje vou receber minha vitória. Sem a bênção eu não vou sair daqui. Assim como Jacó segurou o anjo, vou segurar. Eu não vou parar, não vou desistir. E a minha bênção eu vou conseguir. E aqueles que pensaram que eu iria desistir, e até lançaram pedras pra me atingir, tentaram me ferir, sangrar meu coração, matar os meus sonhos, tirar minha visão e a minha comunhão. Mas eu não desisto, não me entrego. Sei que o meu Deus sempre está bem perto. Não me rendo, não me desespero. Sei que o milagre de mim está bem perto. Ele chora quando eu choro, ele sente a minha dor. Mesmo assim eu continuo sendo um adorador. Ele sabe o que eu consigo suportar, o que eu posso alcançar, pois Ele está em mim e além eu vou chegar. Receber minha vitória. Sem a bênção eu não vou sair daqui. Assim como Jacó segurou o anjo, vou segurar. Eu não vou parar, não vou desistir. E a minha bênção eu vou conseguir. Aqueles que pensaram que eu iria desistir, e até lançaram pedras pra me atingir, tentaram me ferir, sangrar meu coração, matar os meus sonhos, tirar minha visão e a minha comunhão. Mas não desisto, não me entrego. Sei que o meu sempre está bem perto. Não me rendo, não me desespero. Sei que o milagre de mim está bem perto. Não desisto, não me entrego. Sei que o meu Deus sempre está bem perto. Não